Bom, o que nós percebemos é que houve um agravamento da situação, né, dos atingidos de uma forma geral com as enchentes que ocorreram. Então houve uma piora na qualidade da água, a lama invadiu territórios que antes não havia invadido. Então há muitos questionamentos a respeito disso. Nós já colhemos depoimentos de algumas pessoas, principalmente em relação ao pagamento emergencial, que também a Vale tem descontinuado esse pagamento emergencial. Colhemos alguns depoimentos, a doutora Mônica Sofia, que trabalha também na Cimos, já colheu alguns depoimentos, doutora Ana Tereza também lá em Brumadinho, e a gente tem um inquérito civil que vai apurar essas questões e vamos chamar a Vale. Com relação a esse extravasamento da lama para outras regiões, nós pretendemos convocar uma reunião com o Estado e para tentar entender as consequências disso para as pessoas e para a qualidade da água de toda a região. As assessorias técnicas precisam da liberação do dinheiro ainda. Nós estamos terminando os planos de trabalho das assessorias técnicas. É um volume de dinheiro grande, não é pouco dinheiro, porque a destruição também foi grande. Então, a gente espera que nessa audiência a gente consiga avançar isso e, uma vez liberado o dinheiro, as assessorias devem entrar em campo em torno de um mês a um mês e meio depois.